one request. Taxi, we have 190 on board, 4 hours endurance diverging, Sierra Bravo, Golf Romeo. From the alternative is Sierra Bravo, Bravo, Otto. Sierra Bravo, Golf Romeo. Golf Romeo. Go 1601 via India, taxi India at the holding point, maintain position, contact 118-95, altimeter 1014. Roger, clear, taxi via India, 2 hold short, maintain position, go 1601. Zero 105, bear taxi. Another tower going 601, hold short, runway 10. 1601, clear to line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Therefore line up and take off, going 601. Marataxi, o TAM 3897 com 234 a bordo, autorizando com 24 horas de autonomia. Confirmando 234 a bordo com 24 horas? Afirmativo. TAM 3897 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, chama TOA 3895, altímetro 104, bom voo. Poderia confirmar o táxi por 3897? Afirmo. Autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, TOA 1 decimal 95, altímetro 104, TAM 3897. Pátio 1 Índia, ponto de espera 1895, TAM 3897. Solo Volta 273, confim, sente da Romeu. O 1273, Romeu confere informação em curso, confim 360, pronto para cópia. Pronto. Uno 273, Salvador Confins, autorizado nível de voo 360, decolada 10, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleida, após Leida, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota Fezulu 16. 5503 no transponder, o controle 120.8, gol 1273. Autorizado com 360, fala pela 10, curva direita da Euleida, após bridge, o Fezulu 16. O transponder 5016, 208 é o controle pro gol, 1273. Só corrigindo o transponder 5503. 5503, quase isso. Obrigado, 203 o portão, aposto quando pronto. Pois é. Romeu, Delta Romeu Charlie, confirmando João Pessoa. Afirmativo, checa aqui no meu sistema que o plano tem a OBT para as 22 Zulu. É, sabe informar se foi feito alguma CHG ou é esse horário mesmo? Gente, é a hora certa 2119 Zulu. O plano só chega aqui pra gente uns 30 minutinhos antes. 2022, Passac level 170, contact now receive center frequency 12545 or 12685. Receive center 125.45 or 126.85 airport, call 022-18, obrigado. Autorizado a alinhar e manter captura no zero. Autorizado a alinhar e manter, tá 3.8.7. Novo site autorizado a linha e decolar, pressão no zero, vento 1.60 grau, 059. Autorizado a linha e decolar, o C3 está no site. Trip 5219, solicita o feedback do instalamento. Trip 5219, pátio 3, coordenação equipe de solo, reposto para o táxi. Vai coordenar então aqui com a equipe de solo e reportar para o táxi, 5219. Solo Salvador, o azul Alfa, Yankee Alfa. Golpe Yankee Alfa, prossiga com a solicitação de reboque. Não, senhor, está na remota 5, no pátio 3, solicito acionamento na posição de um dos motores em marcha lenta, manutenção, já coordenado e observado pelo fiscal de pátio. Afirmativo, essa é a responsabilidade do fiscal de pátio. Fica a cargo dele, ok? Ok, tá aqui, no aeronave, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, do 940, autorização Guarulhos, Centro Quebec. 1940, Guarulhos, formação em curso agora é Romeu, alteração, altímetro que opera agora em 1014. Pronto, cópia, 1940 para Guarulhos 360. 360, na sua escuta. 1940, Salvador Guarulhos, autorizado nível voo 360, decolada 10. Primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meio até Bravo até Zulu, após conforme rota do plano. 5512 no transponder, o controle 120.8, gol 1940. Autorizado Guarulhos, Liga 360, decola da 10, após curva à direita, saída da El Leda Bridge, após interceptação Pesulu 16. 5512 transponder, 208 controle, gol 940. Correto, confirme o pátio que se encontra? E o portão? Tá no gate 01. Gate 01, ciente, gol 940. No táxi, o 35219 com 50 a bordo, 1340 de autonomia, alternativa moto clara. Confirmando 050 a bordo? Afirmo, 35219. Trip 5219, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 e táxi Índia. No ponto de espera, 208.95, altímetro no 014, trip 5219. Autorizado táxi então até o ponto de espera da via Pátio, táxi Índia, lá vai chamar de boa, em 18.9, trip 5219. Só confirmando a frequência da Torre 1 no 8, decimal 9, 5. Confirme, saiu 1 no 8, decimal 9, 5. 1 no 8, 9, 5, 3, 3, 5, 2, 1, 9. Charlie November Papá, prossiga para o solo. Afirmativo, chama a torre 10895 para acionamento, Charlie November Papá. O trip 5209 ao solo voltando? Você escuta? Só para informação, temos um Embraer da Azul realizando o acionamento aí de um dos motores em marcha lenta no pad 3, em coordenação com o fiscal de pátio. 5219, gente, nós já iniciamos o nosso táxi. Sente. Azul 5005, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, estou o tímetro no 014, informe no curso do localizador. Mar e via 2000 pés no 014, encontrará no localizador o 005. 601, Batsaclev 150, contact now, receive center, frequency 13325. 13325, bye-bye. Estacionamento Xanero 6259, anão portão 8. 08, o portão, coordenação aqui pessoal, reporte para o táxi 6259 da Xanero. Portada para o táxi. Salvador, boa noite, é o Trip 5219, se aproximando, ponto de espera da 10, pronto. Trip 5219, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar, Trip 5219. Virando 2. 5219, decolada 30, controle no 2018. A controle no 2083-5219. Controle Salvador, boa noite, tripe 5219, decolou, cruza 1.100 pés na sua escuta. Controle 120, desceu a 8, tripe 5219, por gentileza. 1208, grato. Do POB 171, 410 e Galeão. Afirmação. 0, desceu a arma. Vindo para o 200 no perfil da Arbor 5219. É autorizado, ponte 1, ponto 0, confirma a sequência. 118.95. E na ponto 0, 18.95, obrigado, até daqui a pouco. Sete, passa nível 60, chame centro Recife, frequência 1-3325, boa viagem. Como no ground, call 1940, stand number 1, request pushback and setup. 1940, at this stand 01. Coordination with ground staff, report when ready to text, go 1940. Project clear, push back and set up, go 1940. 273, portão 0.3. Bono 273, portão 0.3, é o número 2 no setor, aguardando instruções. Quais instruções, Bono 273, número 2? Controle 120, decimal 8. Controle 1208, obrigado por você. Boa noite, Xanar 6259, decolou no perfil da Dael, está cruzando 1300. 6259, boa noite, contato radar, supra nível 360, perfil Dael. 360, perfil da Dael, pode voar Dael direto? Oi, Dael. Aqui é o Campo Avista, azul 5005. Quem para o controle? É o azul 5005, está no localizador, tem um Campo Avista. Complete aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, azul 005, tá 2,5 pro marcador externo, visual com campo. Azul 5005, continua a aproximação, rapaz, fecha travado, ajuste no 0,4. Tá com cheque de trem, o 5005. Pode confirmar o vento pro 5005? 5005, vento 160 graus, 059, livre pouso, pistona 0. Livre pouso, na pistona 0. And endurance 4 hours and 10 minutes, alternate confines, ready for taxi. Go 1940, taxi until holding point, runway 10 via taxiway India. When you're ready there, contact 118.95, ultimate stereo 1014, go 1940. Roger, clear taxi to hold point runway 10 via taxiway India, contact 118.95, go 1940. Bruno 273 ao solo? 273. Coordenação com a equipe de solo após o bang da companhia cauda livrar a taxiway India. Está livre o início do pushback acionamento no 03, em coordenação aqui de solo, gol no 273. Livre push acionamento no 3 após o banho da companhia, para ataque aí, coordenando com o solo, 273. É 259, voe bridge. Voando bridge, grato, Xané. Bono 884, boa noite, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, o altímetro no 04, vigilante radar. Bravo Tower, good evening, go 1940. 1940, good afternoon. Maintain holding point. Maintain holding point, go 1940, runway 10. Line 40, clear to line up and maintain runway 10. Roger, clear to line up and maintain runway 10, go 1940. 5005 no solo 41, unit para direita solo 121, no decimal 9. Para direita solo 219, 5005. Salvador Azul 4, correção Azul 5005, Librana Eco. Correção, Librana Foxtrot. O 5005 livrou, chamou táxi via Alfa, reporte Anza Taxiway Juliette, por gentileza. Táxi via Alfa, vai chamar de Juliette, Azul 5005. O 273 está pronto para ataque com 191 a bordo, alterna Brasília com 3 horas e 31 de autonomia. Confirmando 191 Brasília, 331. Firmo. 1273 autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia, no ponto de espera quando pronto, 2-108-95, o altímetro 10-14, boa noite. E a Índia, ponto de espera, chama 1895, 1094 no ajuste, boa noite, 1273. Azul 5005, ingressa via Taxiway Juliette, 01 é o portão. E via Juliette, 01 no portão 1, Azul 5005. Afirmo, pole position. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 13325, boa viagem. 3325, obrigado, bom serviço. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1288, hotel 260, boa viagem. Vai chamar Recife 1288, alteram 260, grato, 219, uma boa noite. Controle Salvador, Papa Romeu Charlie, November Papa, decolou, da El. Charlie November Papa, contato radar, subnível 380, perfil da El. Entregando ascensão direto ao 380, Charlie November Papa. Zero pronto. 1, 2, 3, boa noite.